Lição 8. Ensine com ilustrações. Mateus 13, 34 e 35. O que você deve fazer? Use ilustrações simples e bem pensadas para tornar seu ensino mais interessante e explicar pontos importantes. Como você pode fazer isso? Escolha ilustrações simples. Faça como Jesus. Use coisas simples para explicar coisas difíceis. Não complique as ilustrações com detalhes desnecessários. Pense, essa ilustração combina mesmo com o ponto que eu quero ensinar? Detalhes que não têm a ver com o ponto podem confundir as pessoas. Crie um arquivo de ilustrações. Para isso, olhe o mundo ao seu redor, estude nossas publicações e preste atenção em instrutores experientes. Daí, anote ilustrações que você achar interessantes. Pense nas pessoas. Escolha ilustrações que tenham a ver com as atividades e interesses das pessoas. Tome cuidado para que suas ilustrações não deixem ninguém constrangido ou ofendido. Concentre-se no ponto principal. Use ilustrações para ensinar os pontos importantes e não os detalhes. As pessoas devem se lembrar não só da ilustração, mas também do que você ensinou com aquela ilustração.